Solta o play, DJ. Yo. Now listen, yo. What you waiting for is the noisy tribe. We're back. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Aê! E uma playlist bem baladeira, bem agitada pra caramba. Uma playlist animada hoje. Veloz também, cheio de velocidade. Bem veloz, aham. Pra combinar com o nosso tema dessa semana, né? Pois é, essa semana iremos tocar as músicas que tocam no anime de Initial D. Vroom. Assim, pra ser bem específico, são músicas chamadas de Eurobeat. Esse estilo. Cara, é a música pra você afundar o pé no acelerador e ir embora. Cara, você fica empolgadíssimo com essa música. É uma balada, assim, uma coisa meio técnica. Influenciou pra caramba vários lugares do mundo. Influencia, por exemplo, a parte do Para-Para no Japão, por exemplo. E outras coisas também. E, cara, Initial D tá cheio desse tipo de música em todos os episódios de corrida. É, porque é adrenalina, né? Então tem que ter uma parada que mantenha a galera presa no episódio. E eu não tô falando músicas de openings ou de endings. É música dentro mesmo do anime. É, a música da soundtrack, no caso, né? Bom, mas vocês começaram a escutar essa playlist com uma música chamada Noise Tribe, de uma banda chamada Move, que é muito legal. Ela é uma opening também, mas assim, vale muito a pena ser escutada. Essa música vai, ela é agitadíssima. É, se você for ver o nome da música, né, Tribo Barulhenta, e o nome da banda é Move, então, né, é tudo pra se mexer e balançar a cabeça, não adianta. Assim, todos os títulos de música aqui, de Eurobeat, que você vê em Initial D, tem uma coisa a ver com espírito, velocidade, fogo, ou amor, etc, etc, etc. Mas é assim mesmo. Com certeza. Então vocês ouviram aí a Noise Tribe, né, e agora vamos para começar a nossa lista aqui. Então, Sage, nós vamos começar com a música chamada Beat of the Rising Sun. Olha o nome aí, bem sugestivo. É a Batida do Sol Nascente, olha que coisa filosófica. Que maneiro. Que é a música do Dave Rogers. Pois é. É uma música bem animal, bem legal também, pra você que curte uma pegada mais veloz. É, como a gente disse, cara, todas as músicas de Initial D vai ter estilo, assim, balada, técnico, sabe? É um estilo Eurobeat mesmo. É, então, a gente não vai nem ficar comentando muito sobre as músicas, porque elas têm mais ou menos a mesma pegada, né? Claro. Então, a gente vai meio que dar uma introduçãozinha básica e botar a bola pra frente. Exatamente. O que importa nessa playlist vai ser as músicas mesmo, não vai ser os nossos comentários. Isso aí. Cara, eu não sei o que comentar entre cada música, cara. É muita coisa que maneira. Então vamos lá. Começando então a Beat of the Rising Sun do Dave Rogers. Escutem aí. Oh, A próxima música é chamada Dance Around the World, do Delta Queens. Olha o título da música, Dance Around the World. Dance ao redor do mundo. Exatamente. Música de viajante, total, né? Não, a galera vai ouvindo e vai andando pelo mundo. Não precisa nem estar dirigindo, né? Você tá andando por aí e pode ouvir essa música. Ah, é. Se você estiver escutando essa playlist, cara, você vai ficar com esse espírito aí de ficar, sei lá, pulando, animado pra caramba. Se estiver dirigindo, você vai ficar animado também dirigindo. Cuidado as pessoas que estão no metrô e no ônibus. Fica a ressalva. Exatamente. Cuidado, não faça drift, não corra, não pule. Enfim, né? Dance Around the World, Delta Queens. Escutem aí. We'll be right back. E agora nós vamos para a música chamada Blackout, né? Então acabou a luz, hein, galera? É aquela hora que você liga o farol e acelera. Exatamente. Pela banda chamada Overlord, né? Então lá, sei lá, o Senhor Supremo, ou alguma coisa do tipo. Eu gosto do refrão Blackout, da, Blackout. É, parece aquelas paradas de torcida, né? A galera gritando lá na hora do, ah, é. do nome do time ou qualquer coisa. Sim, essas músicas de Initial D tem muito essa parte assim de chamar o espírito da galera, né? É legalzinho também. É, tipo o nome do corredor, né? O cara que tá correndo, eles ficam gritando o nome dele, né? Vamos supor lá que é o Blackout. Eles ficam lá, Blackout. Sim, Blackout. Sim. É um grito de guerra mesmo. Então, vamos ouvir aí Blackout da banda Overlord e escutem aí. Manipulate frequency controller, damage alert. Blackout! Malfunction. Energy overload. Malfunction. Energy overload. Malfunction. Malfunction. Blackout. A próxima música é chamada Dogfight, da Movie. Ela também é uma opening de anime, do Initial D. E eu acho legal também. É bem legal esse título, Dogfight, luta de cão. É pra mostrar como esse o Initial D, né, é um anime de racha, de corrida de ilegal de rua. E você vê que é uma briga mesmo entre dois corredores. E você vê, é o mesmo estilo, uma rinha de cachorro também. Fica brigando entre si pra ver quem é o vencedor nessa história toda. Então é bem legal esse espírito de luta que você tem nesse anime. É, eu gosto pra caramba. E é o que combina com o Initial D. Essas músicas que a gente tá tocando sempre. É, não, tem que ter uma pegada, né, uma música bem forte, porque, né, você tá tirando um racha, né, uma parada, uma pegada, assim, ó, um tentando passar o outro toda hora, então tem que ter uma coisa que dê essa motivação, né, então as músicas combinam muito com o anime. É, na verdade, se o Initial D não tivesse essas músicas, ela perderia totalmente a identidade. É, você ia ver os carrinhos correndo, é tipo assistir Fórmula 1, cara, não tem trilha sonora, você só fica vendo lá, vrum, vrum. É, carrinho CG com essa música de fundo, é o que marca o Initial D. Sim. Enfim, né, Dogfight da Movie, escutem aí. Yeah. Ok, e agora vamos ouvir a música chamada Forever Young, então para sempre jovem, para sempre um garoto. Sim. Né, da banda Symbol. Também é uma música bem legal, uma música bem animada, né, que traz esse espírito da juventude, né, essa galera de hoje em dia aí que curte uma velocidade e tal. Um abraço pra Karina, que a galera gosta de correr, gosta de uma parada mais rápida, né, então assim, olha aí. Essa música é bem nessa pegada aí. Eu gosto do refrão dessa música, Forever Young. Ah, que saudade, coisa bonita. Enfim, né? Forever Young da Symbol. Escutem aí. Escutem aí. Forever together. Forever together. Ela tem um título bem legal, Street of Fire, do Dave McLeod. Cara, Street of Fire, a gente precisa nem dizer, né? O que significa, né? Ruas de fogo. Cara, passou, queimou. Em alta velocidade, porra, com drift, com altas curvas, muita aceleração total, né? Foi tipo o carro do De Volta pro Futuro, na hora que ele viaja no tempo, né? Deixa aquela linha de fogo, assim. Exatamente. Espírito, corredor, e você tem que desafiar todo momento, né? Não importa em que situação você esteja. Exatamente. Vai queimar asfalto, vai queimar pneu, mas vai ser maneiro. Tudo pela corrida. Bom, enfim, né? Street of Fire do Dave McLeod. Escute aí. Thank you. agora vamos ouvir a música Save Me, da Leslie Parrish. Então, Save Me, me salve, salve-me. É, então você tá lá e ela tá pedindo ajuda. É o que tem muito Initial D também, né? Esses títulos bem genéricos, bonitos, vai. Fica muito mais fácil dar, sei lá, qualquer título pra música do que ficar pensando numa coisa muito elaborada, né? Então vai lá, tem Save Me na letra? Ah, põe Save Me no título da música e tá tudo certo. Ah, na verdade é Eurobeat, cara. O Eurobeat tem aquela coisa, um título bem simples, uma letra até que bem simples também, os tons de música também são bem típicos, né? E você só tá ali só pra pular mesmo, pra mexer a cabeça, sacudir o corpo. É, o que pega mesmo é o ritmo, né? Exatamente. A parada que vai te motivar ali, vai querer fazer você mexer o esqueleto. Ficar feliz pra caramba. É, então vamos escutar aí Save Me da Leslie Parrish. Escutem aí. a próxima música. Ela é chamada Speed Lover, da Speedman. E como eu digo, em músicas de Initial D, tem um monte de músicas assim, chamadas Love pra caramba. Aqui é um dos exemplos que tem. Cara, só pra ter uma ideia, essa playlist foi bem difícil selecionar as músicas. Tem pelo menos umas 100 músicas que tem Initial D, cara. Aqui a gente só tá tocando 10. São 10% mais ou menos do que tem Initial D. E é muita coisa. Uma boa parte tem música chamada Love ou Fire ou Fight, etc. É tudo relacionado com velocidade, na verdade. É, amor à velocidade, tudo essa coisa. Mas assim, então é uma boa música também, Speed Lover. Assim como todas as músicas que vocês estão escutando assim desde o início aqui dessa playlist. Aquela coisa de bem agitada, bem... Você pula, você fica feliz pra caramba. É, ouvir e se animar. Pois é, então ó, Speed Lover do Speedman. Escutei. E agora, pra fechar a playlist, nós iremos ouvir a música Night of Fire. Então, a Noite de Fogo. Então, a galera aí, né, continuando lá da Streets of Fire, agora a gente tem a Night of Fire, né, da banda chamada Nico. Sim, a versão que vai tocar nessa playlist é da Nico, né. Eu sei que tem uma versão para-para de uma outra banda também, não lembro se é Folder 5 ou etc. Mas essa daqui da Nico é muito boa, é a que toca do anime, é empolgante pra caramba, realmente eu adoro essa música do Initial D. É muito boa, né. Ela é demais. Tem que ser a música pra fechar, porque ela tem uma pegada, assim, realmente de conclusão de algo. Pois é, Night of Fire. Olha que título simbólico, né? Noite de Fogo. Aquela coisa pra apimentar mesmo a noite de corridas, velocidades, barulho também, queimar asfalto, etc, né? É, e aquela parada final de corrida, né? Você tá ali no momento, no ápice da coisa, né? Então tem uma pegada muito mais forte. Exatamente. Bom, então eu acho que é isso, né, galera? É uma playlist bem, assim, bem emocionante, velocidade, que vocês estão no hype aí com o filme do Velozes e Furiosos 7, tá estreando no cinema. A gente lançou até um podcast de Velozes e Furiosos, né? Então por que não aproveitar esse embalo e lançar essa playlist de Initial D? Já faz um combo. Escuta o podcast, escuta a playlist e vai assistir o filme. Exatamente, galera. Pega o seu carro e vai dirigindo, pra valer. É isso aí. Beleza, galera. Valeu, Fer, por participar dessa playlist. Opa, precisamos, estamos aí. Só antes um recadinho pra galera. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. E respeite os limites de velocidade. Pois é. Então, terminamos por aqui e Night of Fire da Nico, escutem aí. Escutem aí. Falou, galera, até mais. Falou.